pijotas, faltas, o céu cinza. Melhor tomar cuidado onde tu bate a cinza. Cidade maravilha, madrugada cinza. Se não tomar cuidado, alguém te paralisa. Quando sol na chuva, tô sem para-brisa. Acelerando na estrada, encara brisa. Custo na missão é Mastercard e Visa. Custando pra encontrar as minas, já manda baliza. Então vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, invejoso tenta, invejoso finge. Inveja te mata, tu não me atinge. Avançando, vamos, deixando pegada. Se atravessarem, tamo pronto pra qualquer parada. Querem que eu tenho, querem minha grana. Querem meu talento para fazer grana. Calma na produção, na maestria. Avançando, segue, abro alas pra cavalaria. Garrafa de gin na mão. Na JBL emparelhamos som. No rolê só cola bom. Em casa ou em qualquer lugar, à vontade. Comédia aqui não para não. RJ asfaltos, o céu cinza. Melhor tomar cuidado onde tu bate cinza. Cidade maravilha, madrugada cinza. Se não tomar cuidado, alguém te paralisa. Quando som na chuva, tô sem para-brisa. Acelerando na estrada, encara brisa. Custo na missão é Mastercard e Visa. Custando pra encontrar as minas, já manda baliza. Então vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Com, yeah. E por aqui toda amizade é bem-vinda. Só que eu mantenho os inimigos mais perto ainda. O pique é louco, só não pode dar mancada. O que tu leva como vibe, eu levo como vida. E se tu age como inimigo, você se torna logo inimigo. E se tu age como inimigo, você se torna logo inimigo. Eles fazem cara feia, elas fazem fila contando dinheiro. Pique iceberg, gelo frio, frio, frio, frio. Pique rádio, talentino na tranquilidade. Tão bom, tudo garantido. RJ asfaltas, o céu cinza. Melhor tomar cuidado onde tu bate cinza. Cidade maravilha, madrugada cinza. Se não tomar cuidado, alguém te paralisa. Quando som na chuva, tô sem para-brisa. Acelerando na estrada, encara brisa. Custo na missão é Mastercard e Visa. Encostando pra encontrar as minas, já manda baliza. Então vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido, vem que tem que tamo com. Tudo garantido.